Ligue para 0800-701-0081 e adquira o DVD Santa Rita de Cássia. À venda também na Paulinas Livraria ou nas melhores livrarias da sua cidade. 90% das pessoas acima do peso centralizam o excesso de gorduras na região da barriga. A solução é a cinta modeladora Drena Corpus. Ligue agora 4020-9976 e peça a sua. Diminua suas medidas sem esforço, sem cirurgia, sem passar fome e o melhor, gastando muito pouco. Pague a metade do preço, ganhe muitos brindes e se for um dos 50 primeiros a ligar, ganha na hora mais uma cinta de presente. Compre uma e receba duas na porta da sua casa sem taxa de entrega. Ligue 4020-9976. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mozotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mozotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, sábado, somos jovens de Cristo. Juventude aqui muito mais do que uma questão de idade, é uma questão de estado de espírito, mas, claro, que a juventude seja de Cristo, principalmente agora, né? Hoje é sábado, em pleno janeiro, muita gente indo para as festas, que vão, se divirtam, mas de forma saudável, né? Bebida nem pensar, pelo amor de Deus. Com direção não dá certo. Drogas, essa risque, tire da sua vida. Você sabe que a droga, maconha, crack, leva à morte. Vamos rezar pela nossa juventude, pelos nossos jovens. Pedir a Deus, proteja o Senhor de tantos males. Nós acabamos de rezar o terço e que os frutos desse terço sejam para todos os jovens. Gosto muito dessa música. Jovens de Cristo. Jovens de Cristo. Escute o que foi deixado na plataforma. Padre, meu nome é Núbia, eu falo aqui do Recife. Lhe escuto pela Rádio Recife FM. Graças a Deus que esse programa abençoado chegou até a nós. E a graça que eu tenho para contar é a respeito do meu neto Matheus Henrique, porque ele é uma criança especial, onde os médicos falavam que ele não poderia andar, nem falar, mas para honra e glória do Senhor, ele anda, ele fala, ele nasceu com a falta de oxigenação, tem alguns probleminhas que eu confio no Senhor, que tudo vai ser resolvido. Obrigada, Jesus, por tanta graça na minha vida. Obrigada, meu Deus, pela família que o Senhor me deu. Obrigada por tudo, Jesus. Padre, Deus que te abençoe, agora e sempre. Amém. Um abraço, querido. Um abraço ao povo de Recife, que me acompanha pela Recife FM. Vamos lá, palavra de Deus, mas antes. Padre, dentro de um ano, Deus levou três pessoas queridas. A minha sogra, duas cunhadas. Falo testemunhos porque quando ela estava sofrendo no hospital, estou lendo agora do site, pedi muitas vezes que Deus tirasse ela do sofrimento. Eu ouvia as suas orações e o Senhor até canta, a tempestade vai passar. E passou. Deus as livrou do sofrimento. Sinto saudade, mas eu sei que elas estão num lugar melhor e agora não sofrem mais. Verônica Zacaro Rodrigues da Silva, de Altônia, Paraná. Frases como esta é só fruto de uma expressão de fé. Sei que elas estão num lugar melhor e lá não sofre. E é verdade, viu, Verônica, e vale para todos. Tanto que tem uma oração eucarística que diz assim: no seu reino ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, no reino de Deus ninguém mais vai ficar triste. Essa é a esperança que nos move. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa. E você já leu o jornal Evangelizar? É preciso? Leia, viu? Deixa ali na mesa da sala, deixa para as visitas, para os filhos, para o marido, para a esposa. Padre, não recebo o jornal. 0-41-3221-6060. É sábado, mas você pode ligar. Vai ficar registrada a sua ligação e a nossa equipe retorna. 0-41-3221-6060. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. Marcos 3:20-21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para casa. E de novo a multidão se juntou de maneira que eles não podiam nem se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para retê-lo, pois diziam: está ficando louco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala, eu estou rindo, porque Jesus foi chamado de muitos nomes. Verdade. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão. Gente, não sou eu não, hein? Pelo amor de Deus, está na Bíblia. E hoje, Jesus é acusado de louco. É feita uma acusação que Jesus estaria na loucura. Mostra que os próprios familiares, com a sua simplicidade, o consideravam louco. As pessoas procuravam Jesus. As pessoas iam, certamente, movidas pela euforia, se exaltavam, cometiam exageros, histerias, gritaria, barulho. E aí as pessoas começaram a suspeitar e não pouparam críticas, maledicência. Gente, para aparecer no texto que chamavam Jesus de louco é porque a conversa foi longa. Para aparecer no texto significa que isso rendeu muito. Os familiares não entenderam e achavam que ele estava louco. Enganavam-se, porque não era uma loucura, era uma sabedoria que vinha de Deus. Senhor, dai-nos sabedoria divina para compreendermos cada gesto de Jesus, cada gesto do Senhor. Filhos queridos, é sábado e eu quero, mês de janeiro eu tenho rezado muito pelos que viajam e vamos pedir: olha, Senhor, pelos motoristas, olha, Senhor, por aqueles que estão em viagem, olha, Senhor. E você que está me acompanhando, diga: olha para mim, Senhor. Os meus sonhos te entregar, eu te peço, meu Jesus, olha pra mim. Olha pra mim, olha pra nós. Vem nos meus olhos, olha aqui dentro do meu coração. Senhor, olha por aqueles que mais precisam. Olha, Senhor, por aqueles que estão passando por tribulações profundas. Estou aqui para mergulhar no teu amor. Tenho tempo para ficar, sei que aqui é o meu lugar. Eu te peço, Deus de amor, olha.